Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos caminhando para o final do livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 21. Vamos compartilhar hoje. Segundo livro de Reis, 21. Estamos começando a trabalhar com os últimos elementos do livro, do segundo livro de Reis. Irmãos, esse texto fala sobre o filho mau de um rei bom. Isso, então, é importante para que nós entendamos que, em regra, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho se lembrará dele. É verdade isso, em regra é isso que acontece. Mas há exceções. A Bíblia está repleta de exceções. E você deve conhecer pessoas que confirmam essa exceção. Ou seja, pais que educaram os filhos no bom caminho, no caminho do Senhor, e com o passar do tempo, essa pessoa criada no caminho do Senhor se desviou desse caminho. O texto também vai trabalhar a morte de Manassés, que você vai ouvir já, e o reinado de Amon em Judá. Isso trabalha com o juízo de Deus no reino do sul, o reino de Judá. Já falamos bastante sobre a queda do reino do norte, e agora o texto vai apontando para o reino do sul, Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés. Antes de fazer a leitura do capítulo 21, segundo Reis 21, eu leio para você a palavra que nos foi enviada como abertura devocional. E ela diz assim: não se permita viver uma vida no automático, sem reflexão. Como está o estado atual da sua alma? Muitas das vezes, com a agitação do dia a dia, nos sentimos perdidos e sem consolo. Quando a sua alma tentar permanecer isolada e sozinha de forma intencional, volte-se para a presença de Deus. Somente a presença de Deus pode nos revelar como realmente estamos, porque Deus não nos vê como os homens veem. Ele nos conhece de forma profunda, inteira e completa. Quando nos encontramos com Deus, as nossas máscaras caem e o nosso estado é exposto, como nos relata Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o profeta Isaías viu a presença de Deus, Ele reconheceu o estado da sua alma e entendeu que a sua vida precisava ser transformada. Aleluia, por esse texto de Isaías, louvado seja Deus. Aleluia, significa isso em hebraico, louvado seja Deus. E louvado seja Deus por esse texto de abertura. Ele pode ser um grande exemplo para esse capítulo 21, segundo Reis 21. Eu vou ler para você. Vou ler com você agora. Tinha Menachê, em hebraico, Menachê. Nós chamamos em português Manassés. Tinha Menachê, ou Manassés, 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Hefse Ba ou Hefziba. Fez Manassés o que era mal perante Yahvé, segundo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel, pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhe prestou culto. Levantou altares na casa de Yahvé, da qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. Vamos dar uma parada aqui até o versículo 5, para que fique bastante claro para você. Irmãos, irmãs, o cordel, o fio de prumo ou de medir são instrumentos bem conhecidos de construtores, arquitetos, engenheiros, desde, como ia dizendo, desde a antiguidade, construtores, arquitetos, engenheiros conhecem o prumo ou como instrumento de medir. Desde a antiguidade, aqui usados como metáforas de destruição e juízo divino, assim como Isaías 34, versículo 11, Amós, capítulo 7, versículos 7 a 9, e versículo 17. A mesma medida de justiça divina que trouxe a destruição da dinastia de Acabe e da nação de Israel seria aplicado a Judá. Aqui, a nação de Israel diz respeito mais ao reino do norte e foi aplicada a Judá, o reino do sul. Como dizem Lamentações, capítulo 2, versículo 8. Yahvé não revogaria sua aliança, mas os entregaria, os abandonaria ao juízo, como diz Jeremias 12, versículo 7, numa referência ao cativeiro na Babilônia. Por isso, eu afirmo para vocês que esse texto já diz respeito ao Reino do Sul, para onde muitos judeus, Reino do Sul, foram deportados em 695 antes de Cristo e em 587 antes de Cristo. Foram duas levas para a Babilônia. Quando o Reino do Norte, ou Israel, foi destruído, Judá, o Reino do Sul, se tornara o remanescente da herança de Yahvé. A história de Israel é uma história de violações da aliança geral estabelecida por Deus com os patriarcas da nação. E é importante você entender isso para que você saiba que a Bíblia faz questão de deixar claro a falha, os erros, os pecados do povo de Israel. E para que você não desenvolva na sua compreensão bíblica ou teológica uma ideia falsa de que a Bíblia respalda todo o pecado de Israel. Não. A Bíblia explicita os pecados, desde o primeiro texto de Adão e Eva, depois Abel e Caim, e assim por diante, até o final, até no Apocalipse. A Bíblia faz questão de revelar a história de Israel como uma história de violação da aliança geral estabelecida por Deus com os patriarcas da nação. É claro que a Bíblia também fala de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, mas ela de modo algum se coloca a favor de Israel quando Israel está praticando aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Com o reinado de Manassés, ou Menachê, a taça da ira do Senhor transbordou e tornou-se inevitável o cumprimento da profecia de castigo mediante o exílio. Glória a Deus por podermos falar isso, para que teologicamente você não desenvolva um falso sionismo, uma falsa compreensão de que é Israel bonzinho em todo o tempo. Não. Ainda ontem eu estava lendo um documento de uma igreja, e nesse documento nós tínhamos ali uma posição falando sobre o que está acontecendo, por exemplo, em Gaza. Ninguém está aprovando nem eu e nem o documento está aprovando aquilo que o Hamas praticou, nem o Hezbollah, mas não podemos de modo algum concordar também com uma resposta completamente desproporcional. Então, sem entrar no detalhe agora do momento contemporâneo, eu quero apenas dizer a você que a Bíblia faz questão de mostrar a verdade e não faz questão de escrever uma história da carochinha, uma história fantasiosa, uma história onde Israel aparece sempre como o bom da história e os outros como os maus. Não. Em Israel se praticou muito pecado. Em Judá se praticou muito pecado. E por causa desse pecado também, o Messias de Israel veio para redimir e para orientar o próprio povo de Israel, porque a maior estratégia de Jesus foi trabalhar com a casa de Israel, veio direcionar o povo de Israel acerca do significado mais amplo da lei, o espírito da lei, a jurisprudência, e também explicar o espírito da profecia que nós encontramos, lógico, nos profetas maiores e menores da Bíblia. Isso posto, nós podemos continuar, desde que você entenda que a Bíblia é muito clara em traduzir a falha humana, os acertos e erros do gênero humano, incluindo Israel. E nós, quando falamos da história da igreja, temos que ter a mesma postura, entendendo os nossos acertos e os nossos erros. Esse é o caso desse capítulo. No versículo 5, nós vimos isso. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. Versículo 6 agora. E queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim, fez tudo quanto Deus reprova e, por isso, provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre a qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão, nesse templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nessa terra que entreguei a seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá. Torá, irmãos, é a lei. De acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então Yahvé sentenciou por intermédio de seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, Reino do Sul, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutares retinirão. Serão ouvidos, vão retinir. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, o prumo, né, utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Desprezarei os restos da minha herança e entregá-los-eis nas mãos dos meus inimigos. E eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos, porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos e têm-me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado, o que definitivamente não agrada Yahvé, o Senhor Deus. Aqui você então entendeu como foi a postura de Manassés e como isso desagradou a Deus e como isso vai propiciar o cativeiro babilônico para o Reino do Sul, assim como o Reino do Norte tinha sido levado para a Assíria, o Reino do Sul vai ser levado para a Babilônia. Agora vamos falar sobre a morte de Manassés. Há um texto correlato em 2 Crônicas 33, de 18 a 20. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno de seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e seu filho Amon assumiu seu lugar e passou a reinar. Então, nisso nós vimos mais um elemento, irmãos, irmãs, mais um elemento que propiciou a ida do Reino do Sul. Eu repito, Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés para o cativeiro babilônico. Só quero deixar claro que quando eu falo sobre isso, dizendo que Israel não, a Bíblia não faz questão de esconder os pecados de Israel, nós não temos nenhuma postura anti-Israel ou anti-sionista. Não se trata disso. Se trata de reconhecer, sim, que o Messias é o Messias de Israel, de que a história bíblica no Antigo Testamento fala sobre homens e mulheres segundo a vontade de Deus que andavam em Israel. Sim, fala do pacto que Deus fez com Abraão e o chamado para abençoar todas as famílias da terra. E eu poderia ficar aqui falando 1 milhão de coisas que a Bíblia fala de homens e mulheres que foram uma bênção e obedeceram ao Senhor e andaram segundo a vontade do Senhor, mas a Bíblia simplesmente não esconde o pecado para que nós não fôssemos iludidos. Qualquer teologia que queira exaltar Israel, dizendo que Israel nunca pecou, está falhando. Qualquer teologia também que se coloca anti-Israel também está falhando, porque nós temos que amar a todas as pessoas. Por isso Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Temos que amar a todos e reconhecer que todo gênero humano, toda a humanidade foi marcada por acertos e por erros. E infelizmente, mesmo Israel tendo sido escolhido como a noiva do Senhor, responsável para transmitir um testemunho, infelizmente também teve pessoas como Manassés de Judá. Agora, para finalizar o capítulo, eu falo sobre o reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Meshulemet Bat Harus. Meshulemet, filha de Harus, como nós dizemos, de Jotbá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi o seu sucessor. Bendito seja o Eterno, o Criador, o Libertador, o Remidor, o Resgatador, o Justificador, o Santificador, por essa palavra. Louvado seja o Eterno. O nome, Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, que nós aprendamos com isso, que a Bíblia está correta quando revela todas as coisas. E como ela está correta, isso nos desafia a educar ao máximo possível, porque há coisas que você não vai poder fazer pelo seu filho, você não vai poder interferir no seu livre arbítrio, mas eduque o seu filho, a sua filha, da melhor maneira possível, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor, para que, sendo educado assim, ele possa ou ela possa andar conforme a vontade do Senhor e agrade o Senhor. Porque nós vimos nesse texto que, mesmo Ezequias sendo uma grande bênção, o seu filho e o seu neto não seguiram o seu caminho. Isso só nos desafia a investir mais no processo educativo e a investir qualitativamente o máximo para aumentar a chance de que os nossos filhos e filhas andem segundo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão eterna com o Espírito Santo seja presente em nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.